Confirma a posto 394. Só um instante para iniciar a decolagem. Campinete, bola 394. Posição. Alô, Otan 3805, para acionamento na posição. Direcionamento, chama para o push então, 3805. Chamada para o push, Otan 3805. Para o táxi, Curumia 00, 179 a bordo, 2 horas e 40, já foi campeão na Maceió, só o autonomia, por favor? É, 2h40. 2h40, sim. Provado, táxi via pátio, indo até o ponto de parada 10, lá 208.95, ajustado em 11, por favor. Pátio, via ponto de parada 10, obrigado, bom trabalho. Realmente, bom feriado. 685. 651-245-1286-87-21. Ficou 1806, após Puca, Rua Jamo, subindo agora o nível 230. Puca, Jamo, sobe agora 230, 1806. Controle 5240 da Trip, estabilizou no localizador. Está livre de descer pelo slide, o ajuste 1011, aguarde transferência, Trip 5240. Livre de descer pelo lugar, aguardando transferência, 5240. 398. 360 aprovado, Guarulhos. Colagem de 310, na curva direita, da Euleda do Trid, intercepta da Brasil Lumo 6, até BHZ, Trid, Posse, Guarulhos. 4, 5, 6, 6, 6, a saída de transponder, isso aí tinha cortado nesse finalzinho. Alternativo da Euleda, depois Trid, intercepta da Brasil Lumo 6, até BHZ. 5452, o transponder, 119.8 o controle. Afirmativo, 08 portão, chame enquanto estão posicionando. Chamar, obrigado. O TAN 3283, tráfego da Gol, cruzando a retaguarda, táxi após o mesmo, autorizado, posicionar. Chame para o táxi, 3283. Chamar para o táxi antes do Gol, TAN 3283. Repouso, fissão na 0, vento 1, 10 graus, 1. Em repouso, pistão 0, bola 328. Salvador, muito boa tarde, gol no 924, autorização Maceió. 924, 350 Maceió, pronto, cópia? Pronto, cópia. 30 Maceió, 350, rota via Turismo 58, decola no 0, curva esquerda, seguida Puca. É, Puca Jão, transição Caju. 427 transponder, controle 1998. 12685, é isso? Isso, bom voo. Obrigado. Curva esquerda, Puca Jamo Caju, acena 5427 no transponder e o controle 198, voo 1924. Portão 10, chame quando pronto posicionar. 924. 5240. Torre de Salvador, boa tarde, Trip 5240. Boa tarde, Trip 5240. Continue a aproximação, reporte no externo com trem baixado de trabalho, que nega a marca 1011. 1011. Reportará no externo 5240 a Trip. Torre ao voo 600, ponto 00. Dona 600, boa tarde. Tem visual com tráfego nacional, Dona 0. Após o mesmo, ali mantém. Pista 1-0. Após o tráfego, não, ali mantém. Trip 5626, desça para 3 mil pés, ajuste 1011, agora de vetoração final ILS. 3.009, 5626. 1600, prepare-se para decolagem, assim que autorizado. De November Alfa, corredor Vera Cruz Interlagos, sou ajuste 1011, mantenho no 1500 pés, reporte para IP. Continue a aproximação, aguarda a pista livre. Guardando pista livre, 5240. Coloma 328, um solo 06, libere direita e chame o solo, em 121 decimal 9. Libere direita, solo 219, Golan 328. Muito bem, Quebec, chama para descida. Solo, tá 3805 acionado, pronto para o táxi com ONA 36, após 3 horas e 54 de autonomia, alternando o Galeão. O Rono 21328, bem-vindo, Alfa, repórter da Juliette. Alfa, repórter da Juliette, 328. 1805, 136, Galeão, 354, táxi aprovado via Pátio Índia até o ponto de espera da 110, no ponto de espera 21895, ajustado em 11, bom voo. Pátio Índia, ponto de espera 110, torre 18 mais 5, com meio 11, o táxi 38 mais 5. Solo tem 3223, táxi, 1 hora e 50 de autonomia, alternando Recife com 114 a bordo. Direita, até o ponto de espera, Latour 1895, ajustado no 0 no 1, bom. Direita 1895, obrigado, aqui. Pois bom, chegada Mari, desça para o nível 060. 060 na Mari. Tené 6320, reduz a 2109. Aí, 2190, 6320. Trip 5626, vetoração final ILS, curva direita pro 280, limite o QDMAIC 130 de Simbra. Direita 280, limite 130 de Simbra. 5626. Salvador, o passageiro 2230, atingido, solicita manter 160. Nível 160, ciência, mantém a passageiro 2230. Obrigado. Patrão ligou na 600, decolou na sua escuta. No 600, contato com o radar, sai da PUCA, suba 370. PUCA 370, agora 600. Salvador, 3283, boa tarde. Ali mantém, então, 3283, piso na 0. Ali mantém, então, 3283. Pato 3, 2244. Gol 394, chama Recife, frequência 251, alteram 33, decimal 95. 3095, bom pegar, gol no 3 ao 4. Trip 5626, esquerda pro 200, limite localizador. PM, ponto 5626. Curva esquerda pro 200. Proa 200, trip 5626. 320, reduza para 2009, seu número 2 na aproximação. Pode confirmar a velocidade? 200. 200. Boa tarde, Lima tem sinal 03805. Lima tem sinal 3805. Desça para 2000 pés. Ajuste do altímetro 1011. Para o localizador, curva esquerda, proa 130. Esquerda 130 para o localizador, desce para 2000, 0115. Serviço radar encerrado, 55 milhas sudoeste de Salvador, mantenha nível 100, chame Ideus 1201. Obrigado, boa tarde. Centro Recife, frequência 1260, alterno 288. Passarito 2230, controle. Liga na escuta. Chame Centro Recife, frequência 1260, alterno 288. 260, 1288, obrigado, até a volta. Sim. Estabilizado 5626. Trip 5626, complete LF, chame torre 118.95. Torre 118.95, 5626. 3.0, 3.8.0.5. Radar, sai da PUCA, suba ao nível 90. PUCA 190, 3.2.3. Torre Salvador, trip 5626, estabilizado, sinal no zero, para embaixo da banda. 1-2545, alterno 2685. Aguarde, pista livre. Gente, aguardando livre, 5626. Seria o... Solo 63 no 5, puxa acionamento no 08. Continua 63 no 5, 08, ao portão, coordenação aqui de solo da entrada, reposto para o ataque. Toma na parte 63 no 5. 05626. 3805, decolou ao 14. Transfere com controle agora em 1-19-8, bom voo. Rotatória ou visão com campo? Lateral, fazendo estar visual com o campo, na prova rotatória. Sente, chame torre 1895, Alfa. Torre 1295, boa tarde. Torre Salvador, o Papa Romeu em Novembro Alfa, através de Paris, roda rotatória, já está visual com o campo. Subida da Elta, 3805. Trip 5595, desça 2000 pés, ajuste 1011, reporte localizador, pistão 0. 2000 pés, ajuste 1011, reportará estabilizado 5595. Localizador 6320. Xané 6320, complete final ILS, chame torre 11895. 1895, obrigado. Gol 600, chame Centro Recife, frequência 12545, alterna 12685. 25485. Projetor 3805, pode voar a Leda? 3805, prode Leda. Grato. Trip 5626, no solo 15, libere direito, time solo, 1219. Vivendo de Grey 1219, 35626. Trip 5626, táxi via Alfa Kilo para o Pátio 3. Alfa Kilo, Pátio 3, 5626. Primativo, quando lá tem sinalizador, a nova pintura na aeronave, alguma homenagem? Não? É, para o outubro, né? E como elas são, o alcance de mão aí para a prevenção. Ah, muito bom. Trios 23, chame o centro Recife, frequência 2545, alterno 2685. 2545-2685, 3283. Pátio 1, Índia, no ponto de espera da 10, chama 2895. Altímetro 10 no 1, bom voo. Você tem que se avisar que você pode esperar 2895, bom trabalho. Já 19 seria o Força Aérea 2019. Gente, Carajá 19250 para Recife, pronto para cópia? Carajá 19, Salvador Recife, autorizado nível de voo 250 via Upper Whisky 58. Decola da 10, primeira curva à esquerda. Descida saída, Puca, transição Caju. 5405 é o transponder, o controle em 119.8, o Carajá 19. Só confirmando a saída, Puca, Jamo, Jamo Caju. Correto, pátio militar? E já tem informação do PUB, o cara de 19? Gente, acionamento a critério, reporte quando pronto para o táxi, o cara já 19. Por gentileza, o cara já 19 para o táxi, chame a torre, 10895. 21.9. Vila direita, solo 219. Torre Renan, lateral para 3 milhas da final do nosso set. De November Alpha, continue a aproximação, guarde contato visual. Continua a aproximação de November Alpha, guardando contato visual. Paulo Salvador, Oceania 6320, livrou. Oceania 6320, boa tarde, táxi via Alfa, reporte antes da Taxi Juliette. Alfa, chamante da Juliette. 90 graus, 149. Livre pouso, pista 17, Índia November Alfa. Motor de Salvador 5595 estabilizado no lock. O 595 completa, chama torre 18995. 18995, 5595. Tá 3805, passando no 60, chame 135, 251, alterno 3395. 1251, 13395, boa tarde, tá 3805. Obrigado. Boa, bom feriado. Para o pouso, que negar 1-0, 1-0. No seu aguardo, 5-5-9-5. Afirmativo, decola separado, 6-3-1-5. Sente tráfego já passou o externo, mantenha a posição, o externo é 6-3-1-5. Sim, mantenha a posição, 6-3-1-5. Cheque 3, tá livre o pouso, piscina 0, vento 0, 90 graus, 159. Livre pouso, baixado e travado, 5595. Índia November Alpha, no solo, os 2, 1, altura 0, backtrack, reporte, pista livre. Essa Juliette para o portal 612, Xené 6320. Juliette 612. Lembrar, vou estacionar a frequência livre. Bom dia. Ah, Salvador, boa tarde. Oceaner 6142, autorização Recife 370. Oceaner 6142, boa tarde. Formação em curso Quebec. Eu tenho 3, nível de voo 350 aprovado. Copio ou aguarde coordenação? Copio, aceito. Oceaner 6142, Salvador para Recife, autorizado nível de voo 350 via Upper Whisky 58. Decola 1-0, primeira curva à esquerda. Vestido de saída Puca, transição Caju. 5461 é o transponder, o controle em 119.8, Oceaner 6142. Cliente autorizado para Recife, no nível 350, Upper Whisky 58, decola da Puca 10, curva à esquerda. Subida Puca, Caju, transponder 5461 e o controle 19-8. Poderia acontecer apenas a transição? Transição Puca na Caju. Correto, o cenário 6142 e após quando pronto para acionamento pushback. Estarei, obrigado. Nossa. Na 6325, a orientação livre de decolagem, o vento 0 graus, 1-4-9. 6325, livre de decolagem, pistão 1-0. Sinalizador. Quilo para o PAC 3595. Solo Salvador, voo 1924, posição é 1-0, para o estacionamento. Voo 924, posição é 1-0, coordenação equipe de sol da infraero, reposto para o táxi. Autorizou o feedback de treinamento, voo 924. Carajá, 19, está acionado, pronto para o táxi. Foi o Carajá que tomou a torre? Positivo, Carajá 19, táxi para o táxi. Autorizado até o hotel, chame no hotel para o cruzamento. Cargarão na hora. Carajá 19, chamará no hotel para decolar a partir daquela intersecção, seu autorizado. Gente, o altímetro é marca 1010, 10 no 0. 1010, gente. Né, 6315. Decolado às 26, transfere com controle em 119 decimal 8, bom voo. 98, obrigado, bom trabalho. Controle, boa tarde, Chanel 6315. 315, boa tarde. Contato na decolagem, sua 360 na saída da EL. 360 da EL, você viu o aprode da EL? Autoriza essa mágica, comandante. Autorizo Leda. Prossiga Leda, 6315. Opa, melhor ainda. Pro de Leda, 6315. Carajá no mar, estou no ponto de espera no hotel, pronto. Tarde, voo 1333. 1333, boa tarde, São Paulo, Congonhas, informação em curso é a Quebec. Pronto para a cópia 360?